Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma motivação. Eu sou Ana Paula Pinheiro e hoje ficamos a saber que Portugal foi eleito o melhor destino nas áreas de arte e cultura na 7ª edição dos Today's Travel Awards, atribuídos na Índia. Today's Travel é uma das melhores publicações de viagens e turismo no país asiático, sendo que o Turismo de Portugal explicou em comunicado que esta distinção permeia a promoção de Portugal na Índia enquanto destino turístico para gastronomia, história e realização de casamento, bem como a visibilidade dada pelos operadores turísticos que vendem o destino naquele país. O prémio é entregue a 30 de agosto em Nova Delhi pelas mãos do Ministro de Transportes da Índia, Oscar Fernandes, um dos mais reconhecidos produtores de cinema indiano. Agora ficamos com o tema Turning Tables, da Adele. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Lady Gaga e Katy Perry acabaram de lançar os seus novos singles. O tema de Katy Perry levou melhor em relação ao tema atual de Lady Gaga. Vamos ficar agora na motivação com o tema de Katy Perry, Lua, e mais tarde o tema atual de Lady Gaga. Push me past the breaking point. I stood like to read. DJ e produtor escocês Calvin Harris foi eleito o mais bem pago do ano, de acordo com a revista Forbes. O tema que vamos ouvir de seguida contribuiu para que Calvin Harris ganhasse neste ano cerca de $32 milhões. Ficamos então com o tema de Rihanna e Calvin Harris, We Found Love. Come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny. No dia 15 de setembro, as ruas do Porto vão ganhar uma nova cor através do projeto RU mais A, da autoria de vários estudantes da cidade. O objetivo é melhorar a vida dos portuenses. Pretendem dinamizar o espaço público e também pretendem uma maior consciencialização dos habitantes para o uso do mesmo espaço. Ficamos com o tema Lá Lá Lá, de Naughty Boy. Que volta a dar apoio a uma causa de responsabilidade social. Este ano foi a Red Bull que fez a escolha da iniciativa Dança como um pilar educativo e de reinserção social. Assim, a Lisbon Week e a Red Bull oferecem bolsas de estudo a jovens que sonham tornar-se bailarinos profissionais, mas cuja própria formação não lhes é possível financiar. O casting já aconteceu no passado dia 24 de agosto, no entanto é sempre bom relembrar as boas iniciativas das grandes empresas. Ficamos com o tema Run dos Snow Patrol. I'm

in my heart is the space, and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now as clear as this promise that we're making to reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. And all I see is you, my reflection.